500 pés não vai interferir com a sua aproximação. Aceite, seu tráfego, vou observando mesmo, te peço, patrão, novamente. Papa Romeu Vito, autorizado chegada bom, se desce e mantenha 050, aguarde LS X-Ray, pistola 0. Autorizado chegada bom, se desce e mantenha 050. Silvio Quebec Sierra, chame a torre, frequência 11895. Silvio Quebec Sierra, na escuta da torre Salvador. Decolagem da pista no 0, vento no 0, 0 graus, 15 nós, o Índia no número alfa. 00, afinal no 7, Quebec Serra para ser número 1, agilizando. Agiliza lá. Posto final de 3 milhas, Quebec Serra. Reporta da sua 3 milhas. 6142. Nós temos 145 a bordo, 3 horas e 27 Natal. Trip 5241, prepara a saída da árvore, aguardando copy. Prepara, aguardando. 241, aguardando. Oceaner 6142, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 1011, bom voo. Bom, táxi autorizado, ponto de espera 1895, uma torre 1011, ela diz 6142, obrigado. No 600, vai passar o no 30. Gente, aguarde transferência no 600. 00. Estabilizou o curso localizador azul 4, 1, 1, 6. 4, 1, 1, 6, passa a duna, complete final ILS, torre 1, 1, 8, 9, 5. 1895, azul 4, 1, 6, até já. É. 4, 1, 1, 6, passou duna, final. Isque, 1, Azul 4116, reporte passando Simbra, marcador externo com trem checado, altímetro no 011. Sente, reporte externo 011, azul 4116. Utilizado 3 milhas, Quebec Serra. Pouso, Quebec Serra, pista no 7, o vento no 00 graus com 1, 2 nós, 1 dúzia nós. Sente, livre pouso, ingresso corredor cheio no meu pé. Correção, ingresso corredor forte. Forte, meu pé, acionado 0171. Ou Índia November Alpha. Não estou recebendo ainda, aguarde contato radar Índia November Alpha. Aguardo. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle em 120.8 e aciona 5475 no transponder. Correto, parte 3, chama pronto para o espectacionamento, trip 5241. Paulo, Gené, 6315, posição 12 para o espectacionamento. Gené, 6315, coordenando com a equipe de solo, aeronave da ATAR, retaguarda, parqueando 09, após o parqueamento da mesma, livre acionar, reporta ataque. Após o parqueamento do cano 9, inicial para o espectacionamento, manda para ataque, 6315. Quebec Serra, solo 05, à direita na Papá, está livre até o Pato 5, então boa tarde. Xerém 6314, desça para 2000, autorizado elétrico de refando localizador. Cancelada a restrição em TAP. 2000, peço em restrição autorizado e elétrico para Mará estabilizado, Xerém 6314. De November Alpha, agora em contato radar, mil pés. Vai prosseguir até quantas milhas de Salvador? Máximo 20 milhas pelo reaporte. Gente, na escuta, de November Alpha. Milha November Alpha. Controle, autoriza o Xerém 6314 para do externo? É negativo, mantém a chegada 6314. Mantém a chegada 6314. Xerém 142 ali, mantém cabeceiro no zero. É, mantém a pista no zero, Xerém 142. Astronomia na Solo 07, à direita na Fox Solo 219, boa tarde. À direita na Fox Solo 219, tá? Daqui a pouco, tá? Eu não sei. Tá. Boa tarde, Azul 419, ali seu foco. Azul 419, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da Táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Esse alfa aguarda antes da Juliette, passou no momento. 4-2, livre decolagem da pista no zero, vento no 0-0 graus, 1-5 nós. Então, decolagem, missão no zero, Xerém 142. Para o táxi, Xerém 6315, com 168 agora, 3 horas e 50, treinando o Galeão. Xerém 6315, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8-95, ajuste 1011, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 2-9-5-11, boa. 4462, desça até 2000, ajuste 1-0 no 1, reduz a velocidade 2-1-0 mais. Para 2000 pés, 1-0 no 1, reduzindo para 210, 9-2-4-4-6. Seus desvios e após voe direto pelo. Autorizado descer até 3 mil pés, 1011 ajuste, papá Romeu Vitor. Ajuste no 011, autorizado até 3 mil pés, Romeu Vitor. Direita, via corredor axé. O controle em 1-20-8, a torre em 1-18-95 e aciona 0127 no transponder, o Romeu Tango Golf. Obrigado. Controle Salvador, Xerém 6142, cruzou no 1400 pés, Fuca, Caju. Suba o 350, saída Fuca, Xerém 6142. Sobe 350, perfil Fuca, Xerém 6142. Controle, Xerém 6314, estabilizou no localizador. 6314, complete final ILS, chame a torre, 11895. Completa a torre, 11895, Xerém 6314, boa. Boa. pés, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. Controle em 120.8, torre em 118.95 e aciono padrão 0162. Confirmando? 0 único, copiado. Chame agora a torre para acionamento de taxi de decolagem, ajuste 1011, um bom voo, uísque, quilos do Lúcio. Terno estabilizado na OILS. Boa tarde, Oxana 6314, altímetro no 011, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Oxana 6314. E Delta Charlie, prossiga. Gente, mantenha litoral sul, 500 pés, 1011 ajuste, informe através de Pituaçu. Você me chamou a torre? Complete final ILS, chame a torre 11895. Torre 1895, azul 4462. Torre Salvador, azul 4462, boa tarde, está estabilizado em ILS, precisando de 2.500. Não. Prossiga. Regresso meu pé, via corredor do sol e próximo ingressar para Camaçari, no corredor Interlagos via Camaçari. Autorizado, ingresso no Interlagos, meu pé, informe na rotatória, Índia Novemberal. Passarei a rotatória, Novemberal. Controle de Salvador, boa tarde, eu frei 172 da San, com a novembro, descendo para o 150. 3172, boa tarde, chegada a Mari, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste 10 no 1. 4, no solo 04, à direita na Fox, solo 21.9, boa tarde. Direita Fox 219, 6304, boa. Liga informação, fazendo. Lima aqui do Zulu, chegada a Mari, voe direto ITAP, chame ideal de descida. Ok, está no ideal de descida, senhor. Até 3 mil pés, ajuste 1 a 0 no 1, Lima aqui do Zulu. 3 do 10, 9 0 1 na... Para a posição ITAP, com a tela da Bari, Lima, aqui. Papá Romeu Vitor, desce e mantenha 2.000, autorizado LSX-Ray, reporte localizador. Desce e manterá 2.000 pés, autorizado LSX-Ray, reportarei localizador, Romeu Vitor. 4462, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, com 12 nós, 12 nós. Confirmando mesmo, 4462? 100 graus, uma centena com 12 nós, 12 nós. Ciente, 4462, autorizado pouso, trem machado para base. Ciente. Dia 9 Bandeira Alfa, próximo à rotatória, para o... Crescente, ingresse no Interlagos e aguarde transferência com a torre de November Alfa. Autorizado, ETAP 3172. Obrigado. 40, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 55-10 no transponder. Autorizado, Ilhéus 1240, decola da 10 com curva direita. 6327, correto, portão 2, chama pronto, espera que você na mente. 2685, 2545, Oxenar 6, Monopato 2, obrigado. Triplo Papa Romeo Vitor está interceptando o curso do localizador. Ok, tá passando o Duna, complete final ILS, chame a torre 11895. Papá Romeu Vitor. Autorizado completar a final ILS, torre 11895, muito grato, boa tarde. Boa. Boa tarde, azul 4462, liberou na foto atrás. Azul 4462, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4462. Tangolf decolizou no 7, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, passa para Tangolf. Chinamé 315, livre decolagem da 10, vento 100 graus, com 15 nós, com 15 nós. Decolagem no 0, Chinamé 3, no 0. Tá bom, Salvador, é muito bom, está passando o remoto, Tangão, que está passando no 7, corredor axé. Romeu Tangolf, mil pés, corredor axé, reporte na veste para o da barra. Passou para o Romeu Tangolf? Mantenha mil pés, corredor axé, reporte Farol da Barra. Vai avançando Farol da Barra, não tem gosto. Para 3172, desse mantenha 3000. Ajuste no 0 no 1. 3000 no 0 no 1. Triplo Papá Romeu Vitor, o altímetro 1091, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista no 0. Triplo Papa Romeu Vitor, ciente do ajuste 10111 e das condições, tem livre pouso, cabeceira 10, Romeu Vitor. Canamé 315, decola 19, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 08, boa. Autorizado, reporta táxi, 35241. Autorizado, reporta táxi, 35241. 5 sub, mantém 360, saída da Elfa. 360 da Elfa, é 315. Autoriza pro Adineda, poxa, né, 6315. Autorizado da Elfa. Vai ao centro, Janeiro 315. efetuando sobrevoo à área do pedágio, Camaçaria a 1000 pés. Gente, a escuta para regressar à rotatória em Pouso Salvador. O Delta Golf vai cruzar com tráfego helicóptero, 500 pés sentido contrário. Vamos para o tráfego Delta Golf. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20 decimal 8 e aciona 5-5-1-5 no transpondo. 1-20 atualizando, decola da 10 com curva direita, Arbor Elefa. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, Xanar 6321. Solo controlado, triplo Papa Romeu Vitor. Gente, triplo Papa Romeu Vitor, solo 22, à direita, chama solo 121, decimal 9, boa tarde. À direita, chama solo 219, boa. Solo Salvador, muito boa tarde, o triplo Papa Romeu Vitor, liderando a pista 1-0, tá? Papa Romeu Vitor, boa tarde. Prossegue o táxi então via Alfa e mantém a posição de você com seu Juliette aguardando para ingresso no pátio principal. Via Alfa, mantém posição entre o táxi e Juliette aguardando autorização de ingresso no pátio principal. Romeu Vitor. Tá 3172, desça para 2000 pés. Autorizado LSX-RE, informe o localizador. Yankee Delta Charlie, mantém o litoral, chame a torre 11895. Charlie, graças. Meu Tango Wolf, confirme intenções após o solo da barra. Gente, em sequência livre da presente para a coordenação, na escuta para o regresso. Gol no 396, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1-0 no Uno. Cancelada a restrição em TAP. Gente, 3000 pés. A restrição em TAP cancelada, seria 1. Quilo Zulu, 1011 no altímetro, está livre. Chame pronto para o táxi. Esquerda, prossegue Juliette, pátio principal, reporta novamente no ataque sem Lima. Repartaria em rotatório, obrigado. Xané 6315, suba restrito ao 300. 300, Xané 6315. Para ingresso na 17, Zulu. A de 2109. Controle confirmado para o Batangu Lima, que o Lúcio está livre da restrição do 050 em TAP. Afirmativo, desça sem restrições até 3000. O Lima aqui do Zulu. Zulu, grato, atenção. Autorizando ingresso 5241 no ponto espera Alfa, pronto. 5241 da tripa, linha decola, pista no 0, vento no 00 graus, 1-3 nós. Cola aqui, 5241. Esquisou no outro lado, ingresso, pode para decolagem. Ah, 17. Bianco Delta Charlie. Bianco Delta Charlie, prossiga direto pátio 3. Fica atento à aeronave que se encontra no pátio 3, tem um ATR da Trip. E atento aos postos de iluminação. Aqui é reporte solo controlado, vento 100 graus com 1, 2 nós, 1 dúzia nós, o Yankee Delta Charlie. Dale. Fala, Salvador, o tripulação, por favor, meu Prossegue Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec. Chame a torre em 1-18-95 para o cruzamento, Papá Romeu Vitor. O Esquilo Zulu, arma o helicóptero à esquerda, prosseguindo para o pátio 3, não vai interferir, está livre da colagem da 17, o vento 100 graus, 1 dúzia nós, Zulu. 251-3325, Vemer Alfa já avisou o aeródromo? Vemer Alfa informa, já avisou com o aeródromo a 30 segundos da rotatória. Chame a torre, 71895. 71895, obrigado. Jorge Salvador, boa tarde. O Índia Romeu Alfa na rotatória Seasa. Tem espera sobre a rotatória Índia Romeu Alfa, com curvas à esquerda, aguardando para regressar a final 17. Forma no momento, estamos com duas aproximações para 10. Aguardando o MTL órbita na rotatória, o Índia Romeu Alfa. 5241, decolor 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Solo aos 27, então boa tarde, Índia Romeu Alfa. Filho do Lu, decolou aos 27, controle 108, bom voo. 208, Beto Grato, 5241, no decolor 28, chama controle 108, bom voo. 5241, aceita abreviar assim que possível. Tá. 2000, forme localizador livre LSXV. Lima Silvio para 2000, reportará estabilizado no curso do localizador. Controle com aquele cordial, boa tarde, esse é o Papatango, o Esquilo Zulu. Esquilo Zulu, boa tarde, corredor Axé, meu pé, já pode falar da barra. Possibilidade do 2500 para o ETP de Lourenço. Cruzado vai direto, aguardando 2500, o Esquilo Zulu. Esquilo Zulu aguardando, vai bater 1000 na proa de Lourenço. Não, o Lozano é mais travado. Boa, até 372, sem livre pouso, pista no zero, com vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós. Certo, livre pouso da pista no zero, pista 373. Leda, após posição Eudes, onde intercepta pêndulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5524 no transponder. Santa Isa no 55, portal 9, chama pronto para o espectacionamento. Solo, Salvador 6327, do Xané, posição 2. Livre acionar, reporta táxi. Dado, vai reportar táxi, do Xané 6327. Delta Charlie, prossiga. Depois 9-0. Afirma, já está disposto na 1-0. A gente vai prosseguir e vai reportar interceptando a perna do vento da 1-0. Forma o segundo tráfego já passando, quer dizer, uma milha do marcador externo. Vai se ajustar a retaguarda do mesmo. Quem não ver vai reportar na perna do vento da 1-0, mantendo o meu pé. Gente, o tráfego que está na final é a aeronave da TAM. A gente tem condições de encostar o tráfego para facilitar o controle, se for localizado. Negativo, o número alfa vai pousar retaguarda.